amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. Só queremos um dia com muita paz e esperança. Feliz 12 de outubro é dia das crianças. Mas na periferia raramente é lembrada. Nesse dia especial pra toda molecada, mas é dia das crianças pra quem tem dinheiro, pra quem pode ao seu filho comprar um brinquedo e dizer: meu filho, seja feliz nesse dia. Enquanto o pobre na favela tá na correria, dando tampo é foda, tá batalhando seu brinquedo. Já que ninguém se importa, eu só lamento o desespero de todas essas famílias por não ter dia das crianças na periferia, na periferia. Mas a vida é essa, é rotina ladrão. A cada 1000 brasileiros apenas um tem coração. É rotina diária, a realidade do mundo. Periferia ladrão, não tem 12 de outubro. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. Eu não quero ver você em um precipício. A rotina na favela diariamente é isso. Burguesia, elite, sofrimento e dor. Já não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. Ou se fico, ou se vou, ainda vou me decidir. Meu Deus, como eu queria ver essas crianças felizes, com um sorriso no rosto, com um brinquedo na mão. Mas na favela é diferente, brincam com um oitão. 12 de outubro não existe na nossa periferia. Só desespero, lamento, tristeza e agonia. Adolescentes menores que vivem esse tormento, vendendo o corpo por fome para comprar alimento. A maioria com 11, 12 anos de idade, dormindo em calçada fria só pela necessidade. Alguns se aquecem no fogo, outro na lata de cola. A rua são os seus lares, o crime é a sua escola. Não tem família nem lá, não sabe o que é família. 12 de outubro, irmão, não tem na periferia. É, 12 de outubro não tem na periferia. Na periferia. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. Mas ore e peço a Deus por todas essas crianças, pois toda a nossa nação precisa ter esperança. Pois Deus é pai, não padrasto. Eu tenho fé e acredito, eu falo em alto e bom som. Eu vi na Bíblia escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está no livro de Salmos, para quem duvidar. Mas pode crer, não desista, vou lutar dia após dia. Não tem dia das crianças na periferia. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. O amor existe, eu acredito. Não quero ver você em um precipício. Acredite em Deus, tenha esperança. Vamos mudar a vida das nossas crianças. Diariamente é assim, foi de pior a ruim. Eu tenho fé e acredito que isto chega ao fim. O sofrimento, a angústia e toda essa miséria, cabala, periferia e todo